andrecidismoral.com.br. Aí, ó, é mais uma do Negrão. BR Grife, Pablo Benção Farvipe, Bruno Rastreamento do Pute Velho, Júnior Central Lanche, Portal RA Informática. Aí, ó, o Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara a novinha que vai começar. Vem jogando rabetão. O Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara a novinha que vai começar. Vem jogando rabetão. Ela gosta que machuca. Quando eu ponho uma sentada, ela fica excitada. Penetrando bem gostoso na sua cabeça. Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Ei, Marcel! Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Caio Almeida Silva, consultoria. Quebra! Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Caixi, galera! Senta com raiva, vem na cabeça do suíga. O Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara a novinha que vai começar. Vem jogando rabetão. O Falcão quem tá lançando mais um hit do verão. Prepara bebê que vai começar. Vem jogando rabetão. Ela gosta que machuca. Depois de uma sentada ela fica excitada. Penetrando bem gostoso na teca. Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Põe das pizzas. Alô, Breno. Equipadora Magson. Quebra. Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Senta com raiva. Caixi, galera. E cabo, vidro forte. Bota o negão no paredão. Senta com raiva, senta com raiva, senta com raiva. Senta com raiva, senta.